Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Para nerd. Para nerd. Para nerd. Um podcast para nerd. Straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Saudações elementais, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Master e este é o 111º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio 111, caramba, quantos, eu ainda tô aguentando, vamos lá. Eu trouxe um querido amigo para falarmos de uma querida animação. Pô, de novo, né, mas vai falar de animação, mas calma que essa merece todo um carinho especial, porque falaremos a respeito de Avatar, a Lenda de Aang. E para falar de Avatar, a Lenda de Aang, eu não poderia trazer um cidadão com um branding melhor para este assunto do que Fábio Fat Frog Aissá. Fala, meu querido. E aí, senhor Nerdmaster, tudo bom? É, cara, é um prazer enorme estar aqui para poder falar sobre essa obra de arte, entendeu? Aqueles animais grandes, azuis, não é isso, né? Que a gente vai falar, não é? Ah, é! Assim, do James Cameron, esse aí. Eu já falei Avatar Lenda de Aang logo de cara, que se eu só falasse Avatar, com certeza o povo desconfiava que era porra do James Cameron. É, cara, mas é muito legal, cara, tá aqui, porque quem me conhece sabe que o quanto eu amo Aang, quanto eu amo esse desenho. O quanto ele é uma referência para mim em diversos sentidos. Ele é um daquelas coisas que eu tenho a obrigação moral de pelo menos, sei lá, uma ou duas vezes por ano fazer maratona. É, né? São duas coisas pelo qual o Fábio Fat Frog Aissá é conhecido. Avatar e Star Trek. É verdade, eu não sei porquê. É, né? E não por acaso o Fábio Fat Frog ainda estará este ano no Paranerd em dois outros episódios por causa do outro branding dele. Ai, ai, ai, tá bom. Voltaremos daqui a pouquinho para falarmos tudo o que você queria saber, o que você também não queria saber de Avatar, a Lenda de Aang, depois dos recadinhos. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, vocês ouvintes já devem imaginar, sim, eu abri um sistema de patronato para o Paranerdia. Isso mesmo, agora vocês, queridos ouvintes, que gostam do conteúdo que publicamos aqui no Paranerdia, pode nos ajudar a manter e melhorar ainda mais este podcast. As contribuições podem ser feitas por boleto bancário, cartão de crédito nacional, entre outros. Para isso, basta acessar apoia.se/paranerdia. Repetindo, apoia.se/paranerdia. Ou se você quiser, clica no banner que se encontra na lateral direita daqui do site do Paranerd, onde está escrito Patrocine o Paranerd. As contribuições começam com apenas R$1 e há recompensa para todas as modalidades de patrocínio. Caso queira ver como irei administrar esses recursos, também estão escritas as metas que eu tenho no site do Apoia-se. Já temos alguns mecenas, ou seriam patrões, patronos, talvez? Tá, é uma boa pergunta. Como é que eu devo chamar meus patrocinadores, meus apoiadores? Eu particularmente gosto muito de mecenas, que são aqueles antigos burgueses que ajudavam artistas e filósofos financeiramente para que produzissem seus conteúdos. O que vocês acham? Respondam aí nos comentários. Devo chamar vocês apoiadores de mecenas? Quem sabe, né? Bom, agora eu quero agradecer em especial a alguns dos mecenas. Sim, nós já temos alguns mecenas, olha só que incrível. Eu quero dar um abraço, um beijo, tudo de bom e de melhor para a linda Suelen Nastri, para o Sr. Suelen Paulo Roberto Libaldi, Nelson Embuzeiro, meu querido vovozinho Nerdanertal, para o elegante Lucas Freitas, para o sagaz Valdir Fomeni Júnior, para o multinominal Luiz Alfredo Lopes Soares Filho Cacilda, que nome comprido, para o escritor de fama internacional Daniel Rossi, tomara, né, Daniel? Para o gentleman Monsieur Emílio da Costa Mansur, para o primoroso Gutenberg Lima dos Santos, para o amante de unicórnios Arthur Bonifácio e, por último, mas não menos importante, para a Joaninha Trecker, Ana Lúcia Letier. Cara, eu adoro vocês, meus mecenas. Se você quer ganhar um agradecimento especial, como estou fazendo com eles aqui, seja nosso mecena também. Outros recadinhos, métodos de contato, temos o e-mail paranerd@paranerdia.com.br, o Twitter, que é o @paranerdia, e a página do Facebook, que é facebook.com/paranerdia. Falando em e-mails, recebemos um e-mail de ninguém menos que de um de nossos mecenas, o queridíssimo multinominal Luiz Alfredo Lopes Souza Soares, filho de Alcântara Albuquerque Almeida. Ai, meu Deus, esse nome, cara, tem um nome comprido. Saudações atrasadas, Master. Não pude participar do Hangout. Ele tá falando, no caso, do Hangout que foi a gravação do último Paranerdia, né? Meu bebê tá gripadinho e tive que dar uma força pra patroa. Lógico, né, maluco? Teu filho tá com... a doente, você tem que ajudar tua mulher. Não é ficar de bate-papo furado com os amigos na internet. Fala sério, pô. Mas tem algumas considerações sobre fazer o Patreon, que talvez lhe interesse. Se segura que lá vem textão. Lá vem, é textão mesmo. Segura aí. Por que decidi ser patrão? Porque eu quero ver a continuidade do programa. Pelo artista? Sim. Mas principalmente por mim. Eu quero o programa me fazendo companhia todo dia, semana ou mês. E sei que a gasolina deste carro é vocação mais dinheiro. Boa, com certeza. Eu estou pagando para que o artista tenha tempo de fazer o programa que eu gosto. Veja bem, não estou pagando exatamente o programa. Por isso que ele pode ter sim patrocinadores. Estou pagando pelo tempo do produtor de conteúdo, para que ele tenha tempo de fazer o programa para mim. Ele usa o dinheiro para comprar pão, se quiser, em vez de microfones novos, sem problemas. A ideia é que ele use o tempo em que ele ganharia dinheiro daquele pão fazendo o programa que eu gosto. Pô, gostei muito dessa. Por isso, basicamente, é que a recompensa é um mimo, não é indispensável. Afinal de contas, o que eu quero de verdade é o programa no meu feed. No meu feed, não, no meu feed. Ei, caceta. Mas quem não paga também recebe. Isso não é injusto? Não, eu também não acho. Eu estou pagando para o programa não acabe, ó, viu? Não sei quanto isso é importante para quem não contribui. Por esta razão, contribuo apenas para podcasts que estão na minha rotina. 4 no total, 5 agora porque ele também está no Paranerd. Essa carta foi mandada antes. E não aos que só escutam alguns episódios. Pontos importantes. Número 1. Periodicidade. Fui Patreon de um grupo musical que usava grana para fazer clipes das músicas. Estipularam um limite mensal máximo e em alguns meses atingiram esse limite. E tinha mês que nada acontecia. Moral da história, o patrono nunca sabia quando sairia o clipe ou o dinheiro de sua conta. E isto não é legal. Se você for mesmo abrir um patronato, hora de pensar na periodicidade fixa novamente. Tá feito. Tá feito. Inclusive as metas estão estipuladas lá para periodicidade também do Paranerdia. Tá lá, tá lá. Se preocupem com isso não. Das recompensas. Número 2. Exclusividade. Um dos podcasts que patrocina, o Cocatec, tem, além do podcast que era e continua gratuito, um bate-papo com os patrões uma vez por mês, onde discute um tema legal de tecnologia apenas com os apoiadores. Cara, eu tô pensando em fazer isso mesmo, que eu já tô fazendo o hangout com a galera, não só do meu patronato, mas com a galera também do Refil. Pô, pra isso virar Paranerd é fácil, tanto que o 110 tá aí que não deixa eu mentir. Gravar um hangout e transformar num Paranerd não é nada difícil. Tá, é uma boa sugestão, gostei, Luiz, muito obrigado. Número 3, proximidade. Já contei isso no chat, quando ainda era o Jurassicast. A maior recompensa que o patrono quer é se sentir mais próximo, mais amigo do artista que admira que os ouvintes normais. Por isso o chat privado, o hangout são importantes. Ó, isso aí é uma coisa importante que eu me lembrei que esqueci de falar na história do patronato. Tem já montado um grupo de Telegram, que o WhatsApp não quero, não gosto, mas tem um grupo de Telegram para os mecenas do Paranerdia. E um grupo fechado de Facebook também para os mecenas do Paranerdia. Isso para todos os mecenas com qualquer contribuição. Bom, por isso chats privados ou hangouts são importantes, mas o dono tem que participar, interagir, sugerir temas, como o ambiente estiver chato. Pouquíssimos desses chats de patrões são como o do Refil, que dá gosto de participar, mesmo quando os grandes nomes do podcast em questão não estão lá. Eu tô lá, eu me considero um grande nome da podosfera. Pelo menos eu sou grande, não sei se o meu nome é muito grande também. E mesmo assim sentimos falta quando eles não estão. E lembro que reclamei bastante quando Yasmin e Melina saíram. E fiquei feliz quando voltaram. Agora o chat é loteria. Pode ter 20 Suelens. A gente adora Suelen. Mas também pode ter 5 Márcios. Ó, Márcios não fui eu que falei não. Foi o Luiz, hein? Não tem nada com isso. Recompensas físicas, eu particularmente nunca senti muita falta, especialmente em podcast, que é uma mídia gratuita e não dá para exigir bottoms, imãs de geladeiras ou adesivos de carro, por favor, né? O artista acaba desperdiçando o dinheiro de criar conteúdos com essas bobagens. Mas há algumas coisas criativas que são legais. Esta leitura de nomes dos patrões do Jurassicast era bem engraçada. As participações em episódios também são interessantes. Outras coisas podiam ser feitas. Você sabe editar áudio, podia criar ringtones personalizados do Paranerdia e distribuir aos patrões. Uma ideia interessante. Meu toque de mensagem de texto é o monja falando que é isso assim, meu filho. É, né? Tá bem, né? Nas pautas pesquisadas, dar acesso aos textos de pesquisa que você fez é algo assim. Sim, a ideia. Os podcastinadores, que é um excelente podcast, inclusive, mandam por e-mail uma planilha com vários temas para os patrões votarem quais serão gravados primeiro. Desse modo, você dá controle aos patrões, mas a decisão do tema ainda permanece sua. Legal, muito bom essa ideia também. Quanto ao medo de perder o controle da coisa, o fato é que você está exposto e atrai todo tipo de pessoa, não tem jeito. Uma boa maneira de lidar com os patrões malucos é explicar no site do patronato que as rédeas são suas. Faz parte de ser nerd e querer fazer todas as partes do processo de produção sozinha, mas dá trabalho e você não vai entregar isso a um cara que está pagando. Ele está, digo, novamente, dando dinheiro para você ter tempo de fazer o que você faz e o que quer fazer, e não o que ele quer que você faça. Aí já seria bem mais caro. Concordo. Espero ter contribuído para a arquitetura do seu projeto. Amplexus e boa sorte. Amplexus para você também, Luiz. Muito bem. Tem uma versão médica da saudação vulcana, é o PS que ele escreveu, em que em vez de vida longa e próspera, se diz tenha uma vida longa e saudável e uma morte rápida e indolor. Mórbido, sim, mas é um bom desejo. Então, eu espero que você tenha uma morte rápida e indolor. Sacanagem. Quero não, quero ser muito vivo, tá, seu lixo? Tem que continuar patrocinando Paranerd. Além deste e-mail, recebemos também alguns comentários. O primeiro que nos fez um comentário foi o seu Simões Neto. Ele nos disse o seguinte: que pessoas são essas? Essa Suelen parece ser uma desbocada, esse Nicolas um boçal, o Valdir metido a sabe tudo. Ele é da parte dos patrões do Refil, por isso que ele tá brincando desse jeito, não é maluco não, tá? Eu não consigo entender como as pessoas querem entrar num grupo... Sim, brincadeira. O que falar dessas pessoas que conheço há tão pouco tempo e já consideram muito? Essa amizade começou com apenas uma coisa comum e, apesar de todas as diferenças, o grupo é muito unido e já dividimos muitas coisas pessoais. Pessoas muito agradáveis. Bem, na maioria do tempo. Não penso muito nas recompensas oferecidas pelos produtores, fico mais interessado na regularidade, nas metas que os produtores oferecem, na qualidade do produto oferecido e, claro, nos temas que são apresentados nos programas. PS, Nerdmaster é chato para caracoles. O que eu vou falar, né? Ah, tarã! Outro que nos fez o comentário foi o Paulinho, vulgarmente conhecido como Sr. Suelen. Que bate-papo delicioso, mas como minha voz é feia, credo. Valeu, Mr. Nerdmaster. É, né? Eu não achei a tua voz tão feia não, Paulo. Sério, sem ser zoeira. Outro que nos fez um comentário, o Guto Lima Santos, ele nos disse o seguinte: aê! Paranerd no ar, ou melhor, no feed. Saudações, refilzerantes. Ei, peraí, como assim não me chamou pra gravar também? Ah, agora magoei. Ei, bobo. Brincadeira, hein? Eu não teria argumentos melhores do que apresentados pelos meus queridos companheiros do Grupo Refil. Acho que só esqueceram de falar sobre nossa brincadeira de giro de notícias que fazíamos no início do grupo, quando ainda era Jurassicast. Geralmente, no início da manhã, Valdir e Suelen, como nossos âncoras, e os demais eram repórteres noticiando as manchetes do dia, informando a previsão do tempo em suas respectivas cidades. Saíam coisas bem engraçadas. Eu já apoiei o lançamento de um DVD de um filme de um cineasta aqui no Paraná, mas em podcasts contribuo apenas para o Refil. Apoiarei o Paranerd se o Nerdmaster decidir enveredar pelo caminho do patronato. Que bom. Aliás, sugiro que utilize o Padrim como plataforma. Não, eu preferi o Apoia-se, Guto. O que acontece é que não dá, não deu pra usar o Padrim por problemas que não vêm ao caso, né? Não sei. E uma coisa que é óbvio que é preciso deixar claro é que o Guto é o Gutenberg, que também é nosso patrão, né? Nosso mecenas, né? Um abraço e que a força esteja com você. Muito obrigado, Guto. Eu também te agradeço somente por ser nosso mecenas. Outro que nos fez o comentário foi o multinominal Luiz Alfredo. O bicho, além de querer participar por e-mail, também quis fazer comentário. Perdi! Que droga! Mas adorei ouvir meus companheiros no Hangout. Estou mandando por e-mail minhas opiniões, Nerdmaster, antes tarde do que mais tarde, né? Muito bem. Eu, como vocês viram, agora há pouco eu já li o e-mail do cara, então não preciso falar de novo. E outro que nos fez o comentário, Madame Dona Joaninha Trecker, do Nana Lúcia Luthier, que nos disse o seguinte: sugestão joanística, por que não colocar um botãozinho no site linkando com o acesso ao patronato? Muito bem, não tem botãozinho, mas tem um lindo banner na lateral direita do Paranerd, onde está escrito patrocínio Paranerd. Você pode clicar lá e fazer sua contribuição, queridos ouvintes. Muito obrigado pela sugestão, Ana, que eu tinha esquecido de fazer isso. A Bicana me lembrou. Bom, esses foram os recados, comunicados, conferidos, comentários, e-mails lidos. Vamos voltar agora com a conversa deliciosa que tive com o Fat Frog sobre Avatar, a lenda de Aang. E lembre-se, patrocínio para a Nerdia, apoia.se/Paranerd. Porque, Luke, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Ei, volta. Amém! Eu. Querido amigo, querido ser, cujas opiniões filosóficas e culturais eu admiro, como você conheceu Avatar, a lenda de Aang? Rapaz, eu vi passando na Nickelodeon, assisti um episódio ou outro, fui conhecendo um pouquinho mais e tal. Num primeiro momento eu não tive muito interesse, até que um amigo, o Silver, né, que fez a parte do podcast também, né, um dos fundadores do podcast, ele me falou: cara, olha só, presta bastante atenção nesses desenhos, porque ele tem coisas a mais por trás. Aí, graças a essa indicação, entendeu? Eu passei a ver com mais frequência. Fui procurar, não tinha DVD, nada do tipo, então eu fui baixando os episódios e fui vendo. E foi uma grata surpresa, cara, porque eu fui vendo na ordem e nessa época meu filho tinha, sei lá, 4 anos, talvez, e eu assistindo direto em inglês, e ele sentava do meu lado e ficava tentando pegar, não tinha legenda, não tinha nada. Então, eu e meu filho tivemos aí essa união aí pra ver os episódios, mesmo ele não entendendo muito, né? Ele não pedia pra eu contar, mas eu senti que ele tava tão interessado que então eu narrava as falas e tal pra ele, ia traduzindo, fazendo a tradução simultânea. Então nós vimos a primeira temporada toda assim, o primeiro livro. No segundo a gente já conseguiu comprar um DVD pirata, mas a gente comprou, entendeu? E a terceira temporada, o terceiro livro, nós acompanhamos na TV já, que foi quando foram lançados. Legal, legal. A Nickelodeon chegou a passar na ordem? Não. Passou, ele passou. Mas eu obedeci a ordem, porque eu acho que... Eu não lembro dos episódios seguirem certinho. Episódio 2, episódio 3, episódio... Acho que às vezes a gente botava fora de ordem, não? Olha, eu tive a sorte de, pelo menos, a terceira temporada, o terceiro livro, ver na ordem. Porque eu vi lá, entendeu? Ok, ok. Falando em começos... Como é que eu conheci Avatar? Muito por conta desse puto que tá falando aqui agora comigo. Se tem uma pessoa a qual eu devo a culpa por eu gostar hoje de Avatar, é este senhor Fábio Fat Frog Aissá. Tipo, olha só. O que o Silver fez por você, você fez por mim. Eu assisti Avatar também na Nickelodeon, quando começou a passar aqui no Brasil, né? Eu assisti os episódios esporadicamente, que boa parte dos episódios são fechados em si, não é todo episódio que é literalmente continuação do outro. E eu achava interessante o fato de ser um anime sem ser um anime. Isso. Né? Porque é um desenho americano e coreano. Acredita se quiser, os desenvolvedores do Avatar são americanos e coreanos, mas a influência do estilo anime é óbvia nesse desenho, você não concorda? Inclusive a temática é bastante oriental, né? Sim, sim, mas diferente do anime, que normalmente é cultura japonesa, o Avatar é completamente cultura chinesa, né? É, não só a chinesa, né? O negócio é meio misturado, mas é fortemente chinês, sim. Sim. E foi aí, comecei com isso, depois, mais pra frente, veio Korra, mas Korra a gente deixa pra falar depois, que eu sei que se eu não chamar este puto pra falar de Korra, ele deixa de ser meu amigo, mas calma, Korra a gente fala numa próxima. E falando novamente em começos, este desenho, que a gente não pode chamar isso de anime porque ele não é japonês legítimo, tem os puristas que vão falar, não é anime porque não foi feito no Japão, tá bom minha santa, calma. Então, esse desenho animado que tem influências nos animes japoneses, estreou nos Estados Unidos em 14 de abril de 2012. Olha, como o Sapinho aqui já bem falou, são 3 temporadas separadas em 3 livros. Primeiro livro, Água. Segundo livro, Terra. Terceiro livro, Fogo. Olha que legal. Qual é a separação dessas temporadas por livro, Fábio? Qual é a tua opinião a respeito disso? Olha, eu acho que isso é uma jogada bastante interessante e inteligente. Porque o Avatar, Aang, ele é conhecido como o último dobrador do ar. Né? O último do Last Airbender, ele é o último dobrador do ar. Porque ele era da tribo do ar, né? A gente vai falar melhor do enredo, mas ele era da tribo do ar e mataram todos. Ele foi o único sobrevivente que ficou num iceberg, ficou congelado por 100 anos. E então ele já sabia dobrar o ar. E para ser um avatar, ele teria que aprender as outras dobras. É, majoritariamente, ele foi se aperfeiçoando, ele foi aprendendo em cada uma dessas temporadas, entendeu? Mesmo que, por exemplo, ele tenha tido alguma noção de fogo já na primeira temporada, primeiro foi a água, que ele dominou melhor. Ele, na segunda, ele dobrou majoritariamente a terra. E a terceira é o fogo. Ele foi dobrado, né? Porque a mestra que ele conseguiu, e a gente fala disso depois, mais dobrou ele do que fez ele dobrar, né? É verdade. Então teve, cada livro tem uma predominância aí das artes que ele aprendeu. Muito bem. Já que estamos falando nisso, qual é a premissa básica de Avatar, A Lenda de Aang? Aliás, uma coisa, antes da premissa básica, vou cortar essa parte aqui. Você falou que o Avatar é o último dobrador de ar. Se eu não tô muito errado, nos primeiros capítulos não era Avatar A Lenda de Aang, era Avatar The Last Airbender. Exatamente. Subtítulo foi mudando de uma... não digo de uma temporada para outra, mas tipo de um arco para o outro, não foi? Sim. Logo no começo ele era conhecido como The Last Airbender. Vamos dizer assim, era o conto, né? Uhum. Era o conto do último dobrador do ar. Sim. Tá bom. Beleza, agora sim. Premissa básica de Avatar, A Lenda de Aang. O mundo nesse desenho é dividido nas quatro grandes nações, quatro grandes grupos sociais, né? São os nômades do ar, as tribos da água, o reino da terra e a nação do fogo. Não, mas por que eles têm esses nomes, Nerdmaster? Porque as interações sociais e, vamos dizer, a política mundial desse mundo fictício é baseada nos quatro elementos: água, fogo, terra e ar. Correto? Isso. Exatamente. Apesar de que esses quatro elementos é de uma ideia ocidental, né? Porque para os orientais são cinco elementos. Tem metal e madeira nessa conversa, né? E depende da época também, né? Cada um desses grupos possui indivíduos especiais, os dobradores, que têm a habilidade, como o nome já diz, de dobrar um elemento da natureza: água, ar, terra e fogo. Em cada geração, um único indivíduo especial tem o poder de dobrar todos os elementos. Este é o Avatar. Exatamente. Ele é responsável, ele é o cara que faz a ponte entre os humanos e o mundo espiritual. Ele é o Avatar, né? Ele é quem traz o equilíbrio entre as nações. Por ele poder dobrar todos os elementos, ele, vamos dizer assim, ele toma conta de todas as nações. Sim, fazendo um papel meio de orelha para facilitar a vida dos ouvintes que possam não conhecer Avatar, eu não sei se existe ainda esse tipo de gente que não conhece Avatar, mas sei lá. O cara pode ter morado numa caverna nos últimos 20 anos, sei ou lá. 20 também, do Paranerdia, né? Né? Sei lá. Mas você sabe o que acontece? Sem querer cortar o que você está falando, eu acredito que muita gente não viu, não deu chance de ver, de acompanhar Avatar por preconceito. Justamente porque não é anime, você pegar o pessoal mais otaku, entendeu? Que acompanha aqui o Paranerdia, o pessoal já é muito. Tem uma forte possibilidade deles não terem visto, deles não terem acompanhado por algum tipo de preconceito mesmo. Acho que o termo é esse. E desde já eu já digo, gente, baixa a guarda e vá ver. Entendeu? Eu também diria, gente, toma vergonha na porra dessa cara. É que o sapo é mais bonzinho, é mais gente fina. Eu gosto de ser mais estúpido com meus ouvintes. O que acontece? O Avatar, no caso, que é o Aang, que é esse garoto que a gente está falando, ele, a história conta justamente as aventuras dele, o último dobrador de ar e atualmente o avatar da história, que luta contra a Nação do Fogo, que declarou guerra às outras nações há mais de 100 anos. Quer dizer, está tendo 100 anos de guerra. Isso. Entre a Nação do Fogo e o resto da patota. E o Aang era o avatar na época do início da guerra, teve uma merda, foi congelado, a lá Capitão América, uhum. E descongelado depois de 100 anos, com todo mundo já fudido da guerra e ele tendo que salvar o dia. A premissa básica é essa, né? Isso. Desde o começo do Avatar, já havia a história dele ser o elo entre o mundo humano e o mundo espiritual? Essa é a premissa de um Avatar. Sim, mas existia já na... É porque a gente depois vai falar disso, obviamente, quando a gente chegar na Korra. Mas a lenda de Korra, essa parte do mundo espiritual ficou mais evidenciada. Sim. No Duang não tinha tanto esse elemento do mundo espiritual imbuído no desenho. Tinha? Claro que tem. Na primeira temporada existe dois episódios chamados O Mundo Espiritual, em que ele declara textualmente: eu sou a ponte entre os dois mundos. E é ele que traz a paz, inclusive, de um espírito que estava matando uma tribo lá, estava matando uma aldeia, porque tinham tocado fogo. O panda? Aqui, exato. Entendeu? Ah, é verdade, é verdade. Então, tá vendo? Até eu que gosto do negócio, às vezes esqueço. Então... Né? Então, e por acaso, okay. Esse, para mim, é um episódio importante pra caramba, por muitos motivos. Mas, sim, então, ele fala textualmente: eu sou a ponte entre os dois mundos, eu sou o responsável. E como ainda era o começo da carreira dele, ele não tinha intimidade nenhuma com o mundo espiritual, entendeu? Perfeito, maravilha. Então, o que acontece? Temos os dobradores, né? Temos as pessoas que dobram elementos. Literalmente, ouvintes, dobrar elemento quer dizer pegar um elemento e fazer com ele o que você quiser. Então, imagina um cara pega um pote de água, levanta esta água e joga esta água na tua cara. Se você quiser, ou transforma essa água em gelo, ou faz essa água virar vapor, ou o cara que bate com o pé na terra e levanta um pilar de terra, ou um outro que bate com o soco e joga uma bola de fogo a la Hadouken, ou um outro ainda que se pendura numa pipa e sai voando com o vento. É mais ou menos isso que se chama dobraduras de elementos. É interessante que, né? Em português a gente teve também a tradução, foram duas traduções, inclusive a gente já falou sobre isso em off, né? Duas traduções para essa dobradura, é dobradura e dominação, né? São os dominadores da terra, são os dominadores do ar e tal. E isso teve mais uma referência da cultura oriental, né? Em que quando você, por exemplo, dobra um papel, você está dando vida àquele papel, né? A importância espiritual, vamos dizer assim, do origami, né? Então, ele dobrar um elemento, ele está manipulando, ele está dando vida àquele elemento, entendeu? Uma coisa que talvez você saiba, eu acho que você sabe, mas os meus ouvintes óbvio que não sabem, os fãs mais xiitas, e sim, existem fãs xiitas de Avatar, acredite se quiser, tem que ter fã xiita em tudo quanto é coisa nessa vida, né, mas... né, fazer o quê? Os fãs mais xiitas não aceitam que chame de dominação, só aceita que chame de dobra. Ok, então fãs xiitas de Avatar, um beijo no coração de vocês, sejam felizes. Eu vou chamar de dobra só para vocês não me mandarem hate mail, tá bom? Falando das dobras... Cada uma dessas dobras é baseada no elemento em questão, mas também é baseada num estilo de luta de arte marcial. Não necessariamente o Kung Fu, mas algumas são baseadas em Kung Fu. A da dobra da água é baseada em movimentos leves e elegantes que se originaram na arte marcial chinesa chamada Tai Chi Chuan. Sim! Aquele Tai Chi Chuan que os velhinhos fazem na praça, saca? É. Aquele mesmo que aparece em filme, é o pessoal fazendo Ling Ling, parece que tá dançando. Então, isso, acredite se quiser, é uma arte marcial, porque arte marcial, e o meu querido amigo Fábio tá aqui para não me deixar mentir, não é necessariamente luta, né? É, existe... o Kung Fu também, ele é baseado muito, entre aspas, em dança. Né, os katas, eles são danças, e baseado no mesmo espírito do Tai Chi Chuan. Existe o Tai Chi Chuan luta, que é como o Kung Fu, entendeu? Mas tem uma linha de movimento um pouco semelhante a esse da dança mesmo. Né? É um pouquinho diferente da dança, mas basicamente segue a mesma harmonia da coisa. Sim, perfeito, perfeito. Já a dobra da terra é caracterizada por posturas firmes e golpes fortes que se originaram na arte marcial chinesa Hungar, do Kung Fu. Cara, eu já vi um lutador de Hungar, não sabe onde, naqueles filmes antigos de Kung Fu Shaolin, da Band, sim, tu lembra disso, Fábio? Que eram uns caras... Aliás, tem um de Hungar que acabou de me passar na memória, que é exatamente Hungar, no... Kung Fusão, você já viu esse filme? Sim, vi. Tem um cara que pega, quebra umas cortinas e enfia os anéis da cortina nos braços e faz uns braceletes. Sim, de... Aquilo ali é Hungar, com certeza, cara. O cara tá fazendo todas as poses de um dobrador de terra, cara. Se aquilo ali não é Hungar, eu não sei mais o que que é. Existe no YouTube a demonstração de cada uma das lutas, e eu vou achar e passo para ti os links para você botar no post. Que é, obviamente, link no post. Link no post, para vocês assistirem aí o exemplo das lutas e como elas foram coreografadas no desenho. Por acaso, um dos pontos fortes do desenho são as coreografias de luta, são muito, muito bem cuidadas, muito bonitas, né? Uhum. Já no caso da dobra de fogo, ela é caracterizada por ataques de longo alcance, entradas e saídas rápidas de luta, posturas amplas, chutes e defesas circulares e ataques agressivos, que tem como origem o estilo do Kung Fu Shaolin do Norte. Isso. A do fogo com certeza é a mais agressiva de todas no quesito luta, né? É a que mais se parece com luta mesmo, né? Porque... o cara que te dá um soco no ar e te joga um Hadouken na cara, ele não tá querendo ser teu amigo. E dependendo do nível da pessoa, manda um raio, né? Isso, manda um trovão, vai ouvir o Raiden, né? Mas tudo bem. E por último, mas não menos importante, a dobra de ar é baseada no estilo Bagua, também conhecido como Bakuashan ou Baguazan do Kung Fu. Eu espero que eu não esteja falando errado. Ouvintes chineses, me perdoem. Se é que eu tenho algum ouvinte chinês. É uma dobra com movimentos defensivos e leves. Cara, isso que eu acho sensacional na escolha das poses e da forma de lutar de cada um dos personagens. É evidente quando você pega, por exemplo, o Zuko e o Aang. O Zuko é 100% agressão e o Aang é 100% defesa, cara. Exato. Ele é bem fluido, né? Não, dificilmente, pra não falar a verdade, eu acho que quase nunca você vê o Aang usando a dobra pra ataque. Ele ataca até, né, porque ele precisa, mas como a gente vê em Korra, né, ele se transforma na folha, né, be the leaf. Né? Seja isso. A folha, ele tem que, vamos dizer, ele flutua como se fosse uma folha no ar, entendeu? O Pacuá, ele é bastante voltado em contragolpe, né? Isso, exatamente. Quando eu falei que você não vê o Aang atacando, é um atacando direto, ele contra-ataca. Exatamente, ele pega o ataque da pessoa e normalmente devolve, entendeu? Esse ataque é muito bonito mesmo. Uhum. Sensacional, cara, adoro, cara. Eu particularmente, como você mesmo falou, Fábio, eu particularmente acho lindas as cenas de luta do Avatar, a Lenda de Aang, uhum. Justamente quando você vê um estilo lutando contra o outro. Sim, muito bom. A suavidade dos movimentos da catara, por exemplo, fazendo dobra de água, quanto a firmeza dos ataques da Toph contra a agressividade dos ataques do Zuko e a maleabilidade ou fluidez dos movimentos do Aang, cara. São sensacionais esses movimentos, são coisas lindas mesmo. Vale a pena ver por causa disso também, né? Também. Não que você vá aprender a fazer isso, ouvinte. Mas sei lá, de repente. Mas é bonito. De repente dá vontade de aprender Kung Fu. Por que não? É verdade. Falando dos personagens, vamos começar, obviamente, com o título, né? O nome, o chefe, o dono da bagaça. O protagonista da parada. O protagonista, exatamente esse aí. Aang. Fábio Aissar, como você define a personalidade de Aang? Rapaz, Aang é um monge, é um garoto, mas ele vem de uma linhagem de monges, né? Então ele é tranquilo, mas ele é muito brincalhão, inclusive uma característica interessante dos monges budistas, né? Ser brincalhão. Sabe onde eu vi, cara? Quando eu vi, parecia que eu não acreditava que realmente monge budista adora fazer brincadeira naquele Karate Kid 4. É verdade. E tem lá os monges que... E tem cada monge mais sacana na porra daquele É verdade, mas se você ouvir o Dalai Lama, você vai achar engraçado que ele faz piada o tempo todo. É, não é porque o cara é monge que ele precisa ser sem humor, né, pô? Exatamente, pô. Mas o budismo, ele tem aí essa pegada, né? É bem, bem interessante. Uma característica que é sensacional no Aang é o fato de que ele é monge, ok? Beleza? Legal? Isso. Ou seja, ele é careca. Se ele é careca natural ou se ele raspa a cabeça, eu até hoje não sei no desenho. Ele raspa porque na terceira temporada, no começo do terceiro livro, ele deixa o cabelo crescer. Isso, é verdade. Eu acabei de lembrar disso. Né? Tem toda a razão. Ele raspa. Mas caraca, puta que trabalho. É verdade. E a outra característica também, que ninguém consegue olhar pra ele sem perceber, é a porra da flecha, da seta, apontando pro meio da testa, da cabeça. É verdade, até aquela tatuagem dele. Cara, aquela tatuagem vai da cabeça aos pés, né? Passa pelos braços também, ou não? Isso, passa. Pelos braços, pelas pernas, sobe pelo tronco e vai até a flecha que tá na cabeça dele, né? Isso, exatamente. Na ponta dos braços e na ponta das pernas também tem flechas, né? Sim, tem. Sim, muito bem. E ficou tão mal no filme, cara. Eu odiei no filme. Ficou tão mal feito no filme. Falar de filme. Eu poderia, inclusive, ter um episódio inteiro só pra poder dizer o quanto... As coisas que eu não gosto do filme. Dá pra falar num episódio inteiro. Não, olha, ouvintes... Eu sei que tem o filme chamado O Último Mestre do Ar, eu sei que existe esta merda, mas esse é o primeiro e a única menção que esta merda vai ter neste programa. Então, você esqueceu de falar do filme. Esqueci, foda-se. Tá bom? Satisfeito, beleza? Legal. Eu posso, inclusive, dizer o seguinte, posso dizer duas coisas boas desse filme. Duas coisas boas, olha, eu consegui, cara. Parabéns, eu nem isso sei. Duas coisas boas. Uma, várias pessoas que assistiram o desenho do Aang começaram pelo filme, ou seja, nunca tiveram interesse, mas aí viram o filme e acharam, pode ser interessante. E aí começaram a acompanhar o desenho e falaram, porra, mas como o filme é uma merda, mas, ou seja... A expectativa ficou baixa, eles viram o desenho, uau, né? Exatamente, e gostaram. 100% das pessoas que eu conheço que fizeram isso, entendeu? Tiveram esse esquema. Gostaram por causa do filme, né? E deram uma chance. Pessoas que jamais parariam para ver um desenho com essa característica de anime. Esse é um ponto positivo. E o segundo ponto positivo é a única coisa que tem no filme que não tem no desenho, que eu falei, porra, isso faz mais sentido no filme do, do que como é mostrado no desenho, que é o seguinte: os dobradores de todos os elementos têm que ter o elemento por perto. O dobrador de água tem que ter água por perto, o dobrador de terra tem que ter terra por perto, o dobrador de ar tem que ter ar por perto, mas como tem ar em todo lugar, então é tranquilo. E o dobrador de fogo era o único que conseguia, no desenho, manipular o fogo do nada. Ele, através do espírito dele mesmo, ele gera o fogo. No filme, o dobrador ele tem que ter uma tocha, assim como o dobrador de água tem que ter um cantil, alguma água por perto para poder utilizar. Eu achei isso interessante. Apesar de ser explicado no desenho, no filme fica mais plausível. Isso vai de encontro a uma teoria que eu tenho. Por que que no desenho do Avatar, a Lenda de Aang, os nômades do ar foram os primeiros a serem destruídos? Por que que a Nação do Fogo quis matar os nômades? Ah, porque eles sabiam que o Avatar era um nômade. Ok, beleza, mas não precisava matar todo mundo. Matava só o Avatar e bom, acabou. Mas eles quiseram matar o grupo inteiro. Aí vem a minha teoria do porquê. Porque os dobradores de ar eram os únicos, além dos do fogo, que conseguiam lutar em qualquer lugar. É uma boa teoria, mas veja bem, na época, quando eles começaram a guerra, eles não sabiam ao certo quem seria o Avatar, entendeu? Eles não sabiam quem é que era o Avatar, só sabia de qual nação viria, porque o Avatar nasce uma vez, né? Existe o ciclo Avatar, né? Ele nasce uma vez em nações, né? Inclusive, quando começou a guerra, quando começou a dar problema, o Avatar ainda era o Roku. Ainda era o Avatar. Que era do fogo. Que era do fogo. Que por acaso foi um omisso miserável, filho da puta ele. Mas tudo bem. Sacanagem. Pois é. Sacanagem. Tem um episódio que você fica puto com ele, né? Por causa disso. Então, o que que acontece? O camarada morre, aí um tempo depois ele nasce na outra nação. Normalmente, eles, como é feito, da mesma forma que é feita a sucessão do Lama, né, do Buda, do mestre budista, não sei se vocês sabem disso, como funciona, tipo assim, atualmente o cara é o Dalai Lama. Então, quando o Dalai Lama morrer, eles começam a procurar no mundo evidência de quem é a encarnação desse cara. Então, quando ele chega a uma determinada idade, ele vai sendo treinado para ser o Buda, entendeu? No mundo Avatar, eles fazem a procura para saber quem é a criança, eles descobrem quem é a criança, mas só anunciam para essa criança que ela é o Avatar e começam o treinamento aos 16 anos de idade. No caso da Korra, ele já descobre quando ela tem 5 e destrói a casa dos pais, né? Mas isso é uma outra Exato. História que a gente conta depois. Exato. Aí, o que acontece? Por causa da guerra, eles já sabiam que era o Aang, que eles já sabiam desde criança que era o Aang, mas quiseram acelerar o treinamento dele. Sim. Então, aos 12 anos, ou seja, o Aang não tinha maturidade ainda para ser o Avatar, e eles colocaram toda a responsabilidade de Avatar em cima dele, entendeu? Por isso que ele fugiu. Por isso que ele fugiu, exatamente. Por isso que ele fugiu, porque ele não aguentou a pressão. Os amigos dele não queriam mais brincar com ele. Falou, pô, cara, você é o Avatar, você vai brincar com a gente aqui, você é bom e tudo, então, porra, não quero. Então ele começou a ser... Não tem mais graça, é trapaça. Exato, entendeu? Então ele sentiu a pressão e foi alijado pelos amigos, e ele não queria aquela responsabilidade. Então, esse foi um dos motivos que ele pegou o APA e fugiu. Sim. A Nação do Fogo foi e matou todo mundo. Ele falou, eu não sei quem é o cara, eu não sei quem é o Avatar. Então, a gente mata a nação toda. Aí, fugiu o Aang, foi pro sul, chegou lá no sul frio pra caraca, ele se deu mal, se jogou no mar e ativou os poderes Avatar dele, criou uma redoma de gelo em volta dele e lá Capitão América dormiu por 100 anos. Isso. Entram em cena o casal de irmãos da tribo da Água do Sul, Katara e Sokka. Katara, uma exímia dobradora de água, autodidata, é importante explicar isso, autodidata, porque na tribo do sul são pouquíssimos, para não falar, acho que só tem ela. Só ela. De tubradora de água, porque os outros são os homens da tribo que foram lutar. Então só sobrou ela de dobradora na tribo. E o Sokka, que é, na minha opinião, dos melhores e mais hilários personagens coadjuvantes já criados na história dos desenhos animados. Ele é sensacional. Ele é o cara estratégico e alívio cômico ao mesmo tempo. É, mas no começo ele era só um covarde. Ele era só um cara que queria ser fodão, mas não conseguia. É, na verdade, no começo, ele ele covarde nem tanto. Ele enfrentou os caras do fogo. Deu sozinho. Ele era só o único guerreiro. Ele só era um merda. Ele só era um merda, entendeu? Peronomucho, né? Enfrentou Peronomucho, né? Pois é, ele só não era fera, ele era um moleque, né? Esse que era o problema dele. Mas ele não correu, tá ligado? Importante falar. O Sokka não tem poder. Nenhum, exatamente. Ele é normal. Ele é um lutador, ele é um guerreiro, joga bumerangue. Como todo mundo sabe, isso é uma habilidade tremendamente útil numa batalha, jogar bumerangue. Capitão Bumerangue tá aí no filme do Esquadrão Suicida para mostrar como ele é muito foda, né? Só que não. Mas falemos de Katara. Fábio, essa é a sua opinião sobre Katara. Como é a índole de Katara? Katara é uma excelente mãe, né? Mesmo sendo uma menina. Porra! Entendeu? Mesmo sendo uma menina, ela é uma pessoa equilibrada, mas adolescente, criança também, entendeu? E uma coisa engraçada é que ela é a irmã mais nova do Sokka, mas ela é muito mais madura do que o Sokka. Exatamente, exatamente. É uma mulher típica, ela amadureceu mais cedo. É, né? As mulheres são sempre, as mulheres sempre são muito mais maduras do que os homens. Dá uma amadurecida mais rápida mesmo. Tanto é assim que eu acho que, se eu não estiver muito errado, e eu acho que com certeza eu não estou, só as personagens mulheres da trupe sobreviveram na próxima Avatar, né? O Zuko também ainda tava vivo. É, o Zuko tava lá, Ah, mas foda, ainda só tinha as mulheres. Só tinha as mulheres. Então pronto, foda-se. O Sokka não apareceu no Korra. É verdade, só nos flashbacks. Ah, sacanagem, eu queria ter visto como tinha ficado o Sokka no mundo de Korra. Mas dane-se, não vem ao caso, depois a gente conhece disso. Sokka não vem ao caso. Como você define a personalidade de Katara? Ela é uma pessoa boazinha, tranquila, legal, como o elemento água faz supor, né? O elemento da mudança, então ela é uma pessoa maleável, não? É, mais ou menos, né? É uma pessoa até meio irritadiça de vez em quando, né? Não se compara com Toph em termos de ser irritadiça. Mas é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa de boa. Mas nenhum personagem, vale dizer isso, nenhum personagem em Avatar é raso. Ah, não. Essa é uma das coisas que me faz gostar muito de Avatar. Você, no começo, se você cai na esparrela de você traçar a personalidade básica de cada um deles e achar que aquilo não vai mudar e achar que aquilo não tem profundidade, você está redondamente enganado, entendeu? O Aang tem uma profundidade gigantesca, o Sokka tem uma profundidade gigantesca, a Katara, todos ali, entendeu? Sofrem mudanças durante o tempo todo. Por exemplo, a Katara é uma pessoa equilibrada, mas ela é esquentadinha. Ela, quando ela, por acaso, abriu o iceberg que o Aang estava congelado, foi num ataque de fúria dela. Uhum. Entendeu? Pra você ter uma ideia do negócio. Na época, ela sabia que dobrava, mas ela não tinha grandes habilidades. Ela não sabia, ela sabia que tinha um poder, mas não sabia dobrar direito. Então, tentava fazer uma coisa, fazia merda. Quando tentava jogar água para um lado, jogava água para o outro, sempre acabava molhando o Sokka, essas coisas. É, o Sokka, inclusive, chamava de mágica de água maluca, né? Exatamente, mágica da água maluca. Essa porra dessa tua mágica de água maluca só serve para me molhar, não serve para fazer mais porra nenhuma. Então, uma coisa que você vai encontrar nesse desenho é a mudança de não de personalidade, mas o crescimento da profundidade que esses personagens têm. Eu concordo contigo, mas foi só discordar só um pouquinho justamente no Sokka. O Sokka mudou. Não, todos mudaram, mas exatamente não, o que eu tô dizendo. Mas não é no quesito só desenvolvimento, não. É no quesito mudança de paradigma mesmo. Ele deixou, inclusive, de ser, lá mais pro final, o alívio cômico. Ele ainda era, mas não estava mais focado em ser o alívio cômico da série. Mas é isso que eu tô dizendo. Ele era o cara, inclusive, estratégico. Né? Desde o primeiro episódio, quando a pequena nação da tribo da Água do Sul foi atacada, ele era o responsável por defender, entendeu? Ele mantinha a torre, tosca a torre, mas mantinha a torre no lugar. Ele treinava as crianças, entendeu? Então, quer dizer, ele manteve aquela personalidade dele, porém ele evoluiu como todo mundo. Então, no final, ele teve relevância estratégica muito grande, mas ele já era o cara da defesa desde o começo, entendeu? Uhum. É que, no começo, ele era mais alívio cômico, ele tentava, mas tomava porrada, mas era o que ele tentava fazer, entendeu? Exato. E o único que conseguiu mulher, pelo menos até o final do episódio, verdade. Pelo menos até o final do final do final da série, foi o único que catou mulher, né? Mas tudo na bem. Na verdade, duas, né? Falando em personagens mulheres fortes, temos Toph, que é a mestra de dobra de terra que o Aang resolveu... Resolveu não, ele conseguiu... No segundo episódio. Porque primeiro, na primeira temporada, ele conseguiu achar o mestre da tribo do norte, que era um puta mestre, ensinou tudo que ele tinha que ensinar, tanto pra Katara quanto pro Aang. Sim. Inclusive, a contragosto do mestre, porque a Katara é mulher e não podia aprender as dobras de luta, só podia aprender as dobras de cura, né? Isso vocês tomem vergonha na cara e vão descobrir vendo os episódios, eu não vou contar essa parte. E depois eles, da primeira temporada, eles começaram a procurar quem fosse um bom professor de terra pro Aang. A primeira Isso. alternativa foi, obviamente, o Rei Bumi, porque é amigo do Aang, mas o Rei Bumi não tava afim. É verdade. Verdade. O pior é que é isso mesmo, ele não tava afim. A razão pra ele não ensinar o Aang é: não, tô afim não. Tá bom aqui, como eu tô, tá bom. É Bumi, o rei louco. A gente fala dele daqui a pouco. Aí ele encontrou Toph, a guerreira cega. Isso. Caramba, que personagem lindo. Lindamente construído, cara. Por quê? Em primeiro lugar, sim, ela é cega. Sim, o nome não é guerreira cega só de sacanagem, não. Ela é cega mesmo. Sim. Ela enxerga pelas vibrações que ela faz com a dobra de terra dela no solo, cara. Que coisa absurdamente bem feita. Sensacional. Cara, que as cenas dela enxergando, né, pelas vibrações, é uma coisa de louco. Tua opinião sobre Toph, Fabinho? Toph é sensacional. Toph é sensacional. Não, não precisa falar mais nada. Tá pronto. Toph é sensacional. Perfeito. Como diminuir, né, em poucas palavras e falar tudo, né? Toph é sensacional, cara. Toph é uma personagem feminina, que, melhor dizendo, personagem mulher. Né? É, porque feminina ela não é muito, ela é durona, tá? Ela é uma pessoa assim, um pouco, não é masculinizada, não é isso, mas ela não dá tanta importância pra esse lado feminino. Pouca importância, ela literalmente tá cagando litros pra feminilidade dela. Tanto que a família dela é uma família de ricos, queria que ela vivesse como uma princesinha, ela fazia o possível e impossível pra fugir. Exatamente, ela foi criada no luxo, toda paparicada, e ela realmente não gostava dessa parada. E é cega, né, cara? Então, e é uma das pessoas com mais visão do que todos. Porra, pior que é verdade. Tanto é assim que ela é a criadora da Dobra de Metal. Exatamente. Né? Teve num momento lá de necessidade, e ela chegou à conclusão que o metal continha elementos da Terra e ela conseguiu dobrar metal. Ela foi a primeira dobradora de metal que se teve conhecimento. Né? Só para vocês terem uma ideia, ouvintes, quando se fala em dobra de terra, é literalmente terra, pedra, areia. Então, se você, pelo menos no início do desenho era assim, se você trancasse um dobrador de terra numa caixa de metal, ele ficava impotente. Coisa que é meio desfeita essa história quando se mostra a caixa de metal do Boom, né? Porque dentro da caixa de metal ele conseguia fazer de tudo. Tudo em volta dele era terra, né, cara? Era muito doido. Ele botava a cara pra fora da caixa e fazia. O Boom era sinistro também, né? Tá bom, ok. Mas além desses quatro que são os personagens do bem humanos, na trupe do bem também existem a versão coadjuvantes animais, porque todo desenho tem que ter seus animaizinhos fofos, né? E esses animaizinhos fofos estão na pele de Appa e Momo. Fale-me sobre Appa e Momo, Fabeça. Appa é um pequeno bisão voador. Quando ele fala pequeno, ele tá sendo sarcástico, tá? É um bicho de 42 toneladas e que os outros personagens humanos usam ele de meio de transporte. Então, não, ele não é pequeno, ele tá zoando vocês quando ele fala que é pequeno, tá? Né? E é um animal que voa. A despeito de ser um bisão, sabe, do tamanho, vamos dizer, de um elefante, ele tem 6 patas e naturalmente dobra o ar. Ele é um dobrador natural do ar. Né? No cânone da série, inclusive, foram os bisões voadores que ensinaram os humanos a dobrar o ar. Coisa que depois a gente acabou descobrindo que é mentira quando chega a Korra. Mas... deixa pra lá! Mais ou menos, não é mentira não. Isso a gente pode debater depois. Porque existe uma diferença entre obter o poder e aprender a dobrar. Entendeu? Ah, sim, boa. São boa, duas coisas boa. Diferentes. Entendeu? Por exemplo, a Katara, ela tinha o poder, mas ela não sabia dobrar direito. Ela não tinha o conhecimento. Ela foi aprendendo, foi aperfeiçoando até ficar fera no final. Então, todas as dobras teve isso. Quem deu o poder foram as Tartarugas Leão. Mas quem, por exemplo, o Aang, que foi o primeiro Avatar, ele recebeu o poder da Tartaruga Leão, mas quem ensinou ele a dobrar foi um dragão. Então tem esse tá, esquema. Tá, mas vamos falar disso depois em Korra. Isso. Korra a gente fala dessa parte. Eu sei que você adora falar da parte da origem do Avatar Wang, mas calma, boa! A gente vai falar disso em Korra. É porque tangenciou esse esquema de você ter o poder e você saber dobrar, que são duas coisas diferentes. E Momo? E o Momo? O Momo é um lêmure, né? É um macaco lêmure. É um lêmure morcego. É um lêmure morcego. Que é uma coisa engraçada do Avatar, é que todos, alguns 99%, porque tem bicho lá que aparece que não é misturado, mas é tipo os Wuzzles, tu lembra dos Wuzzles? É verdade. Que era Ursoleta, Abelhão, então é sempre um leão cabrito, ou então, no caso do Momo, que é um lêmure morcego, então são sempre dois bichos misturados. Isso, é verdade. Na verdade. Então, ele é um mascotinho. E falando em alívio cômico, ele é outro, né? Ele é outro alívio cômico, né? Ele e o Sokka são a dupla de alívios cômicos do negócio. Inclusive, normalmente, é muito comum o Momo sacanear o Sokka. Exatamente. E vice-versa. Muito bem. Passemos pro lado do mal. A Nação do Fogo está atrás do Avatar, porque mesmo depois de passar dos 100 anos, eles ainda estão atrás do Avatar. Eles sabem que o Avatar não morreu. Como é que eles sabem que o Avatar não morreu? Porque não nasceu outro. Exatamente. Se não nasceu outro, é porque o filho da puta tá vivo? Deve estar velho pra caramba. Pelo menos era essa a ideia que eles tinham no começo, né? Que devia estar velho pra caramba com 100 e poucos anos de Exatamente. Idade, né? Ah, e quem está atrás do Avatar, Fábio Aissar? Quem é que é o principal principal caçador de avatares da Nação do Fogo no começo das temporadas de Avatar, a Lenda de... É, no começo da temporada eles mostram principalmente o Zuko, que é o príncipe da Nação do Fogo, mas ele é um príncipe que foi exilado, né? E depois, mais pra frente, você vai entender por que, que ele foi exilado, etc. Mas, então, ele foi um príncipe que perdeu a sua honra, e a única forma dele restabelecer a ordem, dele restabelecer a honra, é levar o Avatar diante do pai dele. Entendeu? Então, o que, depois que a gente descobre o porquê dele ter perdido a honra, não faz o menor sentido. Na minha opinião. O Avatar não tem porra nenhuma a ver com a perda da honra do não, Zuko. Sim. Mas ele foi tido como um fraco pela decisão dele. Então ele tinha que fazer um feito extraordinário de grande relevância para a Nação do Fogo para poder aí ser restabelecido. Ou seja, a honra dele não era por causa do Avatar, mas a honra dele seria resgatada por um feito extraordinário para a nação, que seria levar o Avatar pra lá, entendeu? Perfeito. E ao lado de Zuko está, já vamos adiantar logo essa parte, o melhor personagem do desenho inteiro, e Fábio está aqui para corroborar com esta minha opinião, que é Iroh, o tio, né? No carinhoso tio Iroh, o dragão, o último, dragão do Oeste. O último dragão do Oeste. Cara, agora brilha, Fábio. Fala do Iroh. Eu sei que... Primeiro, é teu personagem favorito? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Agora brilha, Fábio. Fala, agora que você se empolga, vai lá. Cara, Iroh é o seguinte. Iroh é um personagem que você vê ele no começo. Você acha que ele vai ser mais um alívio cômico. Ele parece ser só o assistente do bandido. É, o assistente, né? Bobão do bandido. Ele é gordo, velho, o tempo todo ele só pensa em tomar chá, em jogar aquele joguinho Go dele, né? Aquele, né? Paixô, né? E, né? Diz sempre pro Zuko se acalmar: não, cara, que isso? Deixa disso. Pô, e teve um episódio que ele passou o episódio inteiro procurando uma peça. O Lótus Branco, é verdade. A Lotus Branca, e depois isso teve uma importância. Exatamente. Mas ele é um personagem, pra mim, que teve a maior evolução da narrativa. Porque você vai saber isso depois, né? Ele, no começo, ele já era sensacional. Ele já era o cara mais poderoso que existia ali na Terra. Depois do tempo, você vai descobrir que era para ele ser o Senhor do Fogo. Ou seja, ele era para ser o rei da Nação do Fogo. Mas ele abriu mão por causa de depressão, por causa da tristeza que ele teve da perda do filho dele. Então você vê no começo um camarada bobão, frouxo, barrigudo, bonachão, só querendo saber de jogar. Bonachão, essa é a palavra. Essa é a palavra que define o Iroh no começo da série. Aí Bonachão. Tem um episódio na primeira temporada, que é justamente, a gente já falou dele aqui, que é o episódio Mundo Espiritual, que nesse episódio você descobre que o Iroh é um humano mais do que comum, que ele consegue ver o mundo espiritual. Ele consegue ver o dragão do antigo Avatar passando por cima. Ninguém mais viu, só ele viu. Ele olhou e falou: ué, tá tendo alguma merda. Como é que eu tô vendo esse mundo espiritual? Aí você fala: caraca, ele viu o mundo espiritual, como assim? O humano não vê. Então, é onde você tem o primeiro lampejo de que ele não é um merda bonachão. E no decorrer dos episódios, lá pra terceira temporada, você vai descobrindo o quão sinistro o cara é, entendeu? O quão espetacular. Sinistro no sentido Isso. forte, não no sentido Exato. Maligno. Porque uma coisa que é constante no Iroh é a bondade no coração dele. Inclusive para conduzir o camarada no mal, vamos dizer assim. Não, mas ele pode estar do lado dos maus, ele pode estar conduzindo o vilão da história, que é o Zuko, mas em momento nenhum você vê o Iroh participando ou sendo conivente com um ato de vilania completo. Ia citar o exemplo de histórias de Basin Se, que ele ajuda um ladrão. Mas é sensacional por causa disso. O camarada vai assaltar ele, fala, não, você vai me assaltar com essa postura? Você é maluco, cara. Olha só, baixa o quadril, firma a base e tal. Segura, agora sim, agora você tá impondo respeito e tal. Mas ele ganhou a confiança do ladrão, ensinando o camarada a ser o melhor vilão, mas depois levou o camarada a ver o lado bom dele, entendeu? Ele falou, não, você não precisa roubar, cara, você pode fazer outra coisa. Então, quer dizer, ele transcende esse negócio de bem e mal e tal, é sensacional. Ele, de longe... Ele é o mestre zen, Ele é o mestre zen que, na hora de transcender, ficou na Terra. Na hora dele se tornar o Senhor do Fogo, na hora dele... Né, dele transcender, ele simplesmente ficou. Aí ele virou o mestre zen. Né? Sensacional. Sim. Ele é tão zen, cara, mas ele é tão zen. Vamos adiantar um pouquinho de cor de novo. A gente tem que ir e voltar na cor. Desculpa, gente, mas é que as duas séries são fodas. Ele é o único espírito com aparência humana no mundo espiritual. Exatamente, ele se manteve lá de boa. Nenhum espírito tem a, vamos dizer, autorização de se manter na forma humana no mundo espiritual. O espírito humano vai para o mundo espiritual, ganha outra forma. É automático, não tem nem o que reclamar disso. O Iroh é o único... Ou vai para aquele Vale das Sombras, né, Gui? Isso. Ou Iroh é o único espírito livre com forma humana no mundo espiritual. Pronto. E o cara é foda. É foda. Outro cara foda também, mas esse aí é o vilão mesmo da história, que é a porra do Senhor do Fogo Ozai, né? Uhum. O irmão do Senhor do Fogo, que virou o Senhor do Fogo, né? Isso. O carinha porra louca. É. Cara, essa família tem um pouquinho de derrangement, não tem? Tem um pouquinho de demência, cara. O Iroh é o único normal nessa família, é uma impressão minha. E depois o Zuko fica, né? Mas só depois de muito tempo. Não, mas pelo menos durante a lenda de Aang, o Zuko também é maluco. O Zuko não bate bem da cachola. No final ele dá uma equilibrada legal. No último livro, ele dá uma melhorada boa. Ele senta o facho. Ele senta o facho e toma vergonha na cara. Só assim, cito, né? Inclusive, o episódio da... Que eu não lembro o nome desse episódio. Mas é... Que tem a dança dos dragões. Naquele episódio ali, ele consagrou o equilíbrio dele. Deu muito foda. Uhum. Quando eles aprenderam o fogo, a forma correta da dobra do fogo com os dragões. Exatamente. Sim. Falando em gente maluca, o que, que é a Azula, né? Puta. Né? Se a gente tá falando de gente maluca, a irmã do Zuko, que é a Azula, porra... É verdade. É tanto que ela acabou no manicômio, exatamente, né? Exatamente. Enlouquecida total. Né? Ela despirocou bonito. Fazer o quê, né? Eu não sei se você sabe, eu tenho dois cachorros. Um chamado Zuko, outro chamado Azula. E eles, eles são irmãos, é verdade. Mas é verdade mesmo. E a cadela é maluca. Ah, ela dá porrada no irmão toda hora. É o poder do nome, tá vendo? Foi inventar a moda de dar. Não podia ter posto Cosme e Wanda, podia ter posto um monte de outro nome. Foi inventar de botar esses nomes? Tadinho do cachorro, agora que sofre por tua culpa. Olha que coisa horrorosa. E eu tenho um porquinho da Índia chamado Toff. Ele é cabeça dura? É muito doido, né? Ai, ai. O Senhor do Fogo Ozai. Cara, ele não foi um personagem tão bem desenvolvido, você concorda? Não tem um... Ele não foi muito explorado, ele tava lá e tal, né? Ele só é o grande vilão, é o boss final, não tem... Fora isso... É verdade. Ele é o grande condutor de toda a merda que tá acontecendo. Mas ele, Mas ele não aparece, isso, né? Isso sim, ele é o fio, é o fio condutor da merda, mas tanto é assim que nos dois primeiros livros a gente nem vê a cara dele, né? Exatamente, exatamente. É. Coadjuvantes, rapidamente, menções honrosas. O velhinho dos repolhos. Ah, cara, eu vi um cosplay dele, cara. No... do velhinho do repolho? Cara, o velhinho do repolho é sensacional. É, e é até cara. Fácil de fazer, né? Sensacional. Meu repolho! As sidekicks da Azula, né? Que também são personagens interessantes. Aquela maluquinha do circo e a outra piruta das facas. Que, cara, ela conseguiu gostar do Zuko. Exatamente. Nossa. Ela foi uma das que sobreviveu lá em Korra. Aham, E, meu Deus, né? Pois é. É preciso gostar muito, né? Mas tá bom, deixa pra lá. Cenas favoritas. Vamos passar para as cenas favoritas. Na minha opinião, uma das cenas que eu mais gosto do Avatar tá logo no na primeira temporada, sexto capítulo, que é o rei de... que é o encontro com o rei da Terra. Isso, é o rei louco, né? Que é quando o Aang encontra o rei Bumi. Simplesmente um amigo de infância dele da época de Avatar. O cara tá com 120 e poucos anos de idade. E o filho da puta ainda vive. Não, lúcido ele não é. Lúcido é querer demais. Não, lúcido ele não é. Ele é pancadinha das ideias. Mas ele já era pancadinha das ideias quando era moleque. Ele então... sempre foi, não mudou muito. E... não mudou nada, né? Não mudou nada. No final. É, continua igual. Veja bem, ele era tão foda, ele era tão sinistro, que ele repeliu um ataque à cidade dele sozinho, preso. Sim. Sozinho e preso. Sim. O cara era tão. Tão dobrador de terra, tão sinistro, que o cara realmente era absurdo. Mas era completamente maluco, né? É, completamente, né? Fazer o quê? Acho que era o grande charme dele, esse maluco. E uma outra cena que me impactou, mais pela tensão da cena propriamente dita do que o que ela significa filosoficamente, o caramba 4, que é a cena da dobra de sangue. Que é a velha maluca bruxa ensinando a força pra Katara como é que se faz dobra de sangue. Cara, aquilo foi sinistro. Assombroso mesmo o negócio. Realmente é uma cena sensacional. Bom, e você, Fabinho? Quais seriam as suas cenas favoritas? Cara, Avatar, a Lenda de Aang é repleto de cenas memoráveis, cenas sensacionais, cenas de emocionar. Uma cena muito, muito, muito interessante foi quando a Katara encontrou o camarada que matou a mãe dela, entendeu? A Katara congelando uma chuva, transformando a chuva em navalha e botando na cara do cara, foi sensacional. Foi uma demonstração de poder muito bacana. Mas uma das cenas que eu gosto muito e não existe condições de eu passar inteiro por essa cena sem me emocionar muito, quando o Zuko vai pedir perdão pro tio Iroh, né, no terceiro livro. Cara, que cena linda, que coisa espetacular, cara. Muito, muito bacana essa cena. Posso falar muito porque é um grande spoiler, mas ele voltando para poder falar com o tio Iroh já em plena forma é emocionante demais, cara. E ele voltando com aquela cara de cachorro que sabe que fez merda, né? Tá aqui, eu falei. Quando eu, pra você ter uma ideia, quando eu sei que vai ter essa cena, eu já tô chorando. Eu não preciso nem ver. Sensacional. Episódios favoritos. Eu acho que tu há de concordar comigo que um dos melhores episódios que tem na série toda é Histórias de Ba Sing Se. Sim, é muito, né? Bom. Ah, boa, eu sinceramente acho um dos episódios mais sensacionais. E a homenagem que a galera fez ao dublador do tio Iroh, o Mako, né? Que é aquele Exato. Ator famoso, o Mako, que morreu durante a série e quiseram homenagear dando o nome do filho do Iroh de Marco. Exatamente. Né? Cara, aquilo foi lindo, aquilo foi coisa muito linda. Eu, quando você fala que você chora na cena do pedido de desculpa do Zuko, eu choro na cena da canção do Iroh. Quando o Iroh começa a cantar, cara... Sim. É, porra, Folha da Parreira é fora pra caralho. Porra, não, eu também. Porra. Essa também não tem como também. Essa é imbatível. Isso é, não tem como passar por ela em Incólume. Não, não dá. E um episódio que eu gosto pelo estilo, vamos assim dizer, de superação que esse episódio mostra, é o Mestre do Sokka. Sim, muito bom. Quando ele encontra aquele mestre espadachim e faz das tripas coração para esse mestre ensinar ele a ser um espadachim. Então, o cara ganhou na teimosia. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. E foi nesse episódio, pelo menos na minha opinião, que teve a virada do Sokka, dele deixar de ser o puro alívio cômico para ser o personagem que realmente agrega valor ao time. Sim, exatamente. E tu, Fabinho, além do Histórias de Bassin C, algum episódio memorável? Histórias de Bassin C, que é importantíssimo. Existem vários episódios muito interessantes. Aqueles dois episódios... Do mundo espiritual. Do mundo espiritual é bastante importante. Tem um episódio chamado Espírito Azul, que é bom. Quando o Zuko, ainda mal, vai buscar vai salvar o Aang. Né? Ainda querendo pegar o Aang, ele vai buscar, na verdade, foi para salvar. É, foi ele porque... não foi salvar, ele foi dizer: já que é para alguém pegar o Avatar, tem que ser eu sacaneio os outros só para que os outros não peguem. Não, quem tem que pegar o Avatar sou eu. Eu até vou sabotar os outros só para que eu possa fazer isso. Exatamente, mas no final, é o Aang dá uma lição de amizade pro Zuko, cara, que eu achei sensacional. Porque eu tinha amigos na Nação do Fogo. Qual o problema de ter amigos na Nação do Fogo? Não tem problema nenhum com isso. Exatamente, muito, muito fera. Tem vários episódios memoráveis, entendeu? E esses dois são os que se destacam, esses três, né? Eles se destacam bastante. Muito bom. Eu acho que falamos já bastante a respeito de Avatar. Ouvintes, eu acho que vocês já devem estar mais do que afim de conhecer Avatar, se é que vocês não conhecem. Se vocês não conhecem, porra, tomem vergonha nesta porra dessa cara mesmo. Porque ainda tem depois Korra, tá? Ainda tem outro Avatar depois. Então, vocês já estão atrasados pra cacete nessa brincadeira, né? Tudo bem. Mas, o bom é porque são só três livros. Ou seja, não é... São 61 episódios, cara. 61, dá pra matar tranquilo, rápido. 61 episódios de 20 e poucos minutos cada episódio. Cara, numa sentada de Netflix, tu assiste isso tudo. Exato. E tá no Netflix ainda, né? E tá no Netflix, tá. Tá completinho no Netflix. E não, eu não tô ganhando porra nenhuma pra falar isso. Ah, Netflix, me patrocina, vá. Fabinho, meu amor, eu te amo, eu te adoro. Como sempre, a gente teve um episódio sensacional, muito em mérito de vossa sapiência. Por favor, um comentário final para meus ouvintes que queiram ver Avatar. Eu teria a dizer o seguinte: se você não viu Avatar por preconceito, dispa-se desse preconceito. Eu tenho tantos... Eu tive vários amigos na Nação do Fogo. Por que que nós não podemos ser amigos? Sensacional. Mas estava tudo bem até o dia em que a Nação do Fogo resolveu atacar. Exatamente. Essa piada é velha. É verdade. Então, veja, cara. O que eu tenho a dizer, Avatar... Pra mim, não é um... Eu não considero como uma série. É uma filosofia. É uma coisa... como é que eu posso dizer? É só você tentar procurar. Você não vai achar, mas tenta procurar filosofias em lugares inusitados. O seu Fábio Vaissá fez uma coisa dessas com a vontade. É interessante. Eu acho que a gente pode fechar aqui com uma curiosidade. Não sei se as pessoas sabem. Se... paira ainda alguma dúvida de que o Avatar foi inspirado no budismo, também, era uma série de coisas, mas na filosofia budista com relação, principalmente com a nação do ar, né, os nômades do ar, uhum. Você lembra como é o nome do guru que era responsável pelo Eng? Você lembra o nome do monge que era responsável pelo Eng? Isso. Não. Isso é difícil mesmo. Não lembro. Mesmo. Não lembro. Quase não ninguém lembra. O nome dele é Gyatso. Ah, sim, Gyatso. Ele é o monge Gyatso. Monge Gyatso. Quem é Gyatso? Não sei. Quem é Gyatso, Fabrício? Pois é. Gyatso é o sobrenome do Dalai Lama. Do atual? É. E filhos você... de uma Maria! E você sabe qual é o primeiro nome do Dalai Lama? Se tu fizer que é Eng, eu paro a gravação aqui agora. Não, é o filho dele, é Tenzin. Canalho! O nome do Dalai Lama é Tenzin Gyatso. Mas pra tu ver, né? Com essa, terminamos por aqui, queridos ouvintes. Vida longa, próspera e futuras reencarnações, né? Acabou. É isso aí. Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy.